Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. À hora certa, estamos de volta para mais 60 minutos de audio-hipnose em transe, conduzido na primeira parte por Ricardo Mariano, na segunda e última metade. Vem a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Já sabem, por aqui a palavra não é protagonista e quando aparece é a exceção que confirma uma regra que se transforma numa espécie de dimensão conceptual deste programa. Começamos com uma dupla de namorados, Olli e Iris. São finlandeses, fazem um folk criativo constituído sobretudo por instrumentos de corda, a misturarem-se com samples. No disco CDR Ryohara, de 2009, tocam violoncelo, piano, um instrumento antigo finlandês chamado kantele, tudo a constituir um belíssimo disco, muito luminoso até. O projeto chama-se Usmal e é com ele que abrimos a sessão de hoje do Entrance. Arranque desta emissão com Ranala. Boa noite, bem-vindos. Depois de Raraná para o Zuzmal, seguimos com Olin Mill, a elegância orquestral de Alex Smalley, um músico britânico. Ele que para a última edição Home, acabado de sair, convidou para um ou outro tema a soprano Patricia Boyton. Ouvimos por aqui Salar de Yuini e depois de Olin Mill e ainda em som de fundo, uma das quatro amostras para o título Variation in White, no caso a quarta, falamos de Leonardo Rosado, músico português, curador também de uma editora, a Art and Soul. Vamos experimentando o seu último EP, saído em setembro, e chama-se Long White Sleep. Notas finais destes primeiros 30 minutos do Em Trance. Depois de Leonardo Rosado, continuamos na mesma linha com um dos nossos eleitos. Chama-se Matthew Robert Cooper, um jovem, ainda jovem, músico de Portland, que nas coisas da música dá quase sempre pelo nome de Alluvium. Recordação do disco de 2005, Talk Amongst Trees, passou One. E para o final, mais uma dos Usmal, dupla finlandesa, recordação do CDR de 2009, Rio Ará. Vamos terminar estes 30 minutos iniciais com Mary Laulu. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Esta segunda parte da emissão de Em Trance, a abrir com um novo single do austríaco Christian Fenes. Single que consiste na recuperação de um tema já com algum tempo, intitulado Fá, um lançamento pelas edições Migo. Ouvimos aqui o lado B desse mesmo single, uma remistura do tema por parte de Mark Fell. Já de seguida, ficamos com Kane Aiken, um dos nomes da editora 12K de Taylor Dupree. O álbum acabou de sair, chama-se Subliminar, e aqui ficamos com o tema de abertura, intitulado Europa. Esta segunda parte de Em Transe contou com o novo single do austríaco Christian Fenech, lançado na passada semana. Chama-se Fá, consiste na recuperação de um tema já com algum tempo e cuja sonoridade confirma aquela fusão tão típica entre a distorção da guitarra de Fenech e as sonoridades mais ambientais. Depois veio Kane Aiken, um dos nomes da editora 12K de Taylor Dupree, álbum Subliminar. Ainda Godspeed You Black Emperor, no regresso da banda canadiana às gravações, depois de um hiato de uma década. Hallelujah Don't Bend Ascend é o sucessor de Yankee UXO, lançado em 2002, e que, mais uma vez, vem com o selo Constellation Records. Os Godspeed You Black Emperor regressam a Portugal a 28 de outubro, por ocasião do festival Amplifest. E terminamos a emissão de hoje com o produtor e compositor islandês Valgeir Sigurdsson e o seu terceiro álbum a solo, Architecture of Loss. Como é hábito, na parte final do programa deixamos um endereço onde podem consultar os alinhamentos e fazer o descarregamento dos podcasts, radiotrans.blogspot.com. Ficam as despedidas de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho, que voltam na próxima terça-feira, por volta da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.